Primeiro lugar no coração do Brasil, Rádio Brasil Central AM, frequência de qualidade. CYH 753, 1270 kHz. Eu ia até o Cazaquistão atrás dela. Como é linda a madrugada, vendo o dia amanhecer. Abra as cancelas do seu coração e deixe entrar de mansinho as modas do meu sertão. Modas feitas de amor, de carinho e de pura emoção. E para tanger a boiada da saudade no estradão da sua alma, chega no seu rádio o caboclo Jason Abrão. Simples como as coisas de Goiás. Bom dia, amigos, bom dia, amigas, bom dia, família sertaneja do meu Brasil, bom dia, gente do campo e da cidade também. Nós estamos na Brasil Central de Goiânia para a apresentação de mais um programa Goiás Caboclo. Rádio Brasil Central. Obrigado, Brasil. Muito obrigado pelo carinho desse rádio ligado, né? Muito obrigado mesmo a todos e a todas, em tudo quanto é canto desse Goiás Caboclo, né? Mais de 45 anos no coração sertanejo do Brasil, maior desfile caboclo da moda raiz, da moda brasileira, genuinamente brasileira. Eu quero cumprimentar na aberturinha do programa ao Fernando Kozak pela seleção de modas, pela montagem do programa. Agradecer a Renata Borges pela edição do nosso Goiás Caboclo, ela que edita também o Brasil Sertanejo, que nós fazemos juntos toda madrugadinha, toda manhãzinha. E agradecer ao pessoal da segurança, da rádio. Abraçando o pessoal da Segurança Brasil Central, eu abraço a todos os seguranças das empresas do Brasil. Pessoal dos transmissores, bom dia pro Simval, pra Joyce. Na retaguarda técnica, Davi Rodrigues, o Carlos Humberto Carlinho, o Reinaldo. Muito obrigado a todos vocês, viu, gente? E eu quero agradecer também a todos os operadores e operadoras comandados aí pelo Vitor Roberto, na pessoa do Carlos José, o Carlão. Bom dia, Carlão. Vamos começar mais uma viagem, aquela viagem que nós fazemos sempre no mundo mágico da música caipira. A onça esturra na mata e o cardume no banzeiro. Ladra o cão no quintal, berra o cabrito no mangueiro. Este é o Goiás Caboclo, com Jason Abrão, um pedacinho da sua alma nos caminhos do sertão. Eu tô resolvido, morena, e simbora, vou pra Virapora no ano que vem, na estrada de ferro, na estrada. Nós vamos abrindo as porteiras da saudade, trazendo as mais doces recordações

Meu choro dentro da noite é um lamento, quebrando o triste silêncio deste abandono atroz. Na brisa arrastando as folhas, na chuva a cair, parece que em tudo ouço a sua voz. Consolai a dor para o nosso amor novamente. A vida que moda é essa, deixa trempir a culé. Come não vai na cozinha, que é lugar só de mulé. Vou juntar feijão de corda numa panela de arroz. A vida vai já pra sala, que hoje tem baião de dois. Ai, ai, ai, ai, baião que quanto sois. Se o baião é bom sozinho, que dirá baião de dois. Ai, ai, ai, ai, baião que quanto sois. Se o baião é bom sozinho, que dirá baião de dois. Baião de dois, baião de dois. Muito bom dia para a dona de casa, bom dia para todos os trabalhadores e trabalhadoras do meu Brasil, que mesmo domingo estão trabalhando. Nós abrimos o Goiás Caboclo com Tunico e Tinoco, com o pé do Ipê, Cascatinha e Ana, minha oração. Também o Luiz Gonzaga, abraçando a todo o povo nordestino, Baião de Dois. E eu volto ligeirinho no seu rádio e no coração caboclo do nosso Brasil. Rádio Brasil Central, Goiás Caboclo. Simples como as coisas do sertão. Jason Abrão, um tocador de saudade. Alô, alô, sertão querido. Alô, alô, trabalhadores do campo e da cidade. Eu quero mandar um forte abraço aos vaqueiros e vaqueiras nos currais do nosso imenso Brasil. Obrigado pelo carinho do rádio ligado. Obrigado a todos vocês, viu, gente? O Goiás Caboclo vai seguindo, falando de natureza, falando do sertão amado, falando do romantismo caboclo do nosso povo. Tá aí o Du Glacial, Miguel e Aninha na sequência do programa Império Boiadeiro. 7:20. Jogando laço em boiada, na poeira da estrada, lá se foi a mocidade. Meus cabelos branquearam, estou velho ao quebrado, olhando para o passado. idade. Vai, boiada, vai. Vem, boiada, vem. Enfrentei muitos perigos no charco e no sol agreste, na região centro-oeste, no comando da boiada. Nosso império boiadeiro, dos antigos casarões, de tantas recordações da era da cavalgada. São boiadeira, domando animal selvagem, com garra e muita coragem, sempre fui rei da laçada. Mas o tempo para e passo, aos poucos foi me vencendo, minhas forças fui perdendo até a última pousada. Vai, boiada, vai. Vem, boiada, vem. Vai, boiada, vai. Vem, boiada, correr dia e noite sem parar. Vem de nada as cabeceiras, vem rolando nas pedreiras, caminhando para o mar. Corta vale, dobra a serra, descrevendo pela terra um destino, uma missão. Numa estrada andejante, lado a lado uma vazante, coberta de plantação. Suas águas borbulhando, muitos peixes marulhando em maretas de arrebol. Branca espuma flutuante, que nem flores radiante, se abrindo para o sol. A voz da natureza no sertão pra murmurar. Passando a nuvem chuvosa, se quebra no ribeirão, e as águas furiosas vão criando turbilhão. Os barrancos vão caindo, soterrando igarapé, e as águas invadindo as moradas de sapé. Barrancos vão caindo, soterrando igarapé, e as águas invadindo as moradas de sapé. Música. minha terra quando a boiada passou. E segui os boiadeiros, mamãe chorando ficou. Com 15 anos de idade eu já era domador. Eu não sabia viver, mas o mundo me ensinou. Tomei a mula granfina, perigosa e mesquinha. Trabalhei com catimbau e viajei com Batistinha. Eles sempre admiravam a coragem que eu tinha. Eu tive um mestre de lida, o saudoso Ferreirinha. Meu arreio prateado está sempre reluzindo. Minha badana macia cobre o pelego argentino. Todas as vezes que eu viajo pela estrada de ouro fino, eu rezo e acendo vela na cruz daquele menino. Um boiadeiro em serviço não brinca e não descansa. De Mato Grosso a Barretos, muitas léguas de distância. Eu era o capataz, minha de Porto Esperança, quando o boi soberano salvou aquela criança. Eu sempre fui pulso firme no transporte de boiada. Comitiva que eu conduzo não fracassa na estrada. Tiro na ponta do laço o boi que fica de arribada. Ser peão de boiadeiro é a coisa que mais me agrada. Tivemos aí o Geraldo Viola e Pantanal com a Comitiva da Saudade, Lio e Léo, Ribeirão, Dul Glacial, Império Boiadeiro e Eu Volto Ligeirinho no seu rádio. Programa Jason Abrão, a trilha sonora do seu coração. O Goiás Caboclo tá de volta ao aconchego do seu rádio, tocando coisas do sertão. Mundo simples do sertanejo enfeitado de modas, nós vamos hoje excepcionalmente até por volta das 9:30 em virtude de transmissão esportiva da Brasil Central, que aos poucos vai voltando aí também a esse mundo emocionante do esporte, né? Mas breve o Goiás Caboclo volta à sua normalidade, né? Nós vamos tocando moda, enfeitando com moda o amanhecer deste domingo em tudo quanto é canto do Brasil e do mundo. Na sequência do programa, a dupla Celeste Celestinho, representando a cidade de Ouvidor em Goiás, Segredo de Amor. 7:31. Tenho uma paixão no peito que me causa grande dor. É de um amor perfeito, mulher em forma de flor. Eu

dia amanhecia e na folhinha era domingo. Eu pregava o meu pingo, manga larga da frente luzia. Corria a espora na anca, era casco que tinha. Eu saía no galope, às vezes no trote, na estrada rompia. Meu arreio prateado no balanço retinia. De longe se conhecia o peão gaúcho do chapéu volteado. Lenço de seda vermelho, um par de bota macia. O meu blusão de cetim, botão de marfim que até reluzia. No bairro de São João, na janela me esperava a morena que eu amava, princesinha do meu coração. O cavalo já sabia toda a minha intenção. Ele chegava na janela e a morena bela me apertava a mão. Garupa com cuidado, a morena eu ajeitava. Pra cidade eu tocava, galopando com meu bem amado. Aquilo que era vida, sempre vivendo folgado. Pra dizer toda a verdade, usei a mocidade no tempo passado. Nós tivemos aí o Nenete e Dorinho lembrando o passado. O Chitãozinho e o Chororó com cheiro de relva é moda do Zé Fortuna e do Dino Franco. E o Celeste e Celestinho com segredo de amor. Goiás é a Brasil Central. Tradição de audiência. No coração do Brasil. Rádio Brasil Central. Comunicando para o mundo. Caboclo, simples como as coisas do sertão. Rimas de saudade no seu rádio. Programa Jason Abrão. O Goiás Caboclo tá de volta, a gente passeando pelos rádios do nosso imenso Brasil. A música brasileira de volta ao seu rádio e o Goiás Caboclo continua alegrando com música os ouvintes de todo o Brasil. A história sertaneja de Nonô Basílio na sequência do programa. Nonô e Naná, berrante da saudade. 7h40. Feliz infância, que há tanto tempo ficou para trás. Infelizmente só resta lembrança, porque meu pai já não existe mais. Repica, moço, este seu berrante, e nesse instante eu choro com som vibrante. queria sair de viagem. Para a mamãe sempre dizia assim: vou indo em busca de um gado selvagem, fique rezando e rogue a Deus por mim. Beijava os filhos antes da saída, e quando ia pela estrada fora, dava um repique como despedida, igual a este que eu escuto agora. Repica, moço, este seu berrante, que nesse instante eu choro com saudade. Escutando este berrante, parece que estou ouvindo meu pai dizer assim: fique com Deus, meus filhos, e até a volta. E a criançada respondia: Deus te acompanhe, papai. Feliz viagem, breve regresso. Pensa, pai, vai com Deus. As águas que desabam nas pedreiras são as mais belas horas que existem em minha vida. Ver a madrugada nascer florida, as árvores balançam calmos seus fortes galhos, as flores de frio gemem sem agasalho, os passarinhos põem-se a cantar e a deslumbrar. Alguém de longe assiste o sol raiar. Quando o sol descamba calmo no horizonte, os passarinhos voltam aos seus ninhos. A lua no céu tristonha, além a serra sã, enche de esperança meu coração. Viola e cantei, louvando a natureza. No espelho d'água deixei refletir minha tristeza. O clamor da água passa, saudade falando assim: sofre, chora, coração, sua mágoa não tem fim. No chua, chua das águas, rolando pela pedreira. Eu misturei o meu choro no choro da cachoeira. No chua, chua das águas, rolando pela pedreira. Eu misturei o meu choro no choro da cachoeira. Águas, pedaços de amor desfeito, que a ingratidão quebrou aqui dentro do meu peito. Não consigo entender o amor em que consiste, pois quem ama vive alegre e eu amo e vivo triste. No chua, chua das águas, rolando pela pedreira, eu misturei o meu choro no choro da cachoeira. No chua, chua das águas, rolando pela pedreira, eu misturei o meu choro no choro da cachoeira. Nós tivemos aí o Dom Miguel e Ninão, Choro da Cachoeira, o Praião e o Prainha com Romper da Aurora, Nonô e Naná, Berrante da Saudade. Rádio Brasil Central, Goiás Caboclo, simples como as coisas do sertão. Jason Abrão, retratando a beleza da nossa música, a poesia musical de ontem. Viola cabocla não é. Goiás Caboclo, um pedaço de nós. O melhor da música caipira tá de volta, né? O Goiás Caboclo falando da cultura simples e popular do nosso povo. Rádio Brasil Central, Goiás Caboclo, simples como as coisas do sertão. Jason Abrão, retratando a beleza da nossa música, a poesia musical de ontem. Viola cabocla não é. Goiás Caboclo, um pedaço de nós. O melhor da música caipira tá de volta, né? O Goiás Caboclo falando da cultura simples e popular do nosso povo, traduzindo a beleza sertaneja em forma de poesia, de versos e de cantoria. Na sequência do programa, as Irmãs Galvão, uma das modas mais bonitas do cancioneiro popular brasileiro. Recordações. Na Brasil Central, 7:50. Goiás Caboclo, simples como as coisas do sertão. Este é o Goiás Caboclo. Este é... O Goiás Caboclo não para de rodar modão. Vai chegando, rodando moda, trazendo modas bonitas pra gente homenagear a moçada do Grupo Cultura Goiana que tá aí acompanhando o nosso programa. O pessoal se reúne pra acompanhar o nosso programa. Bom dia pro Zé Araújo, o cantor da felicidade, ao Chico Júnior, a Dorivan, Maria José, Jovair, também as Borges de Goiás,

saí na boca da noite. Foi numa noite chuvosa, eu cheguei na casa dela, logo peguemos na prosa. Eu gozei dos seus carinhos, por ela ser carinhosa. Mas o que é pão dura pouco, que noite linda e saudosa. Pomba do mato, pomba do mato, seu ninho dentro da mata escondeu. O meu amor foi-se embora, saudade meu peito crescer. Pomba do mato, seu ninho dentro da mata esconder. O meu amor foi-se embora, saudade meu peito cresceu. Pomba do mato e seu ninho. Adeus minha gente, adeus minha terra, adeus povo amigo do Baixão de Serra. Ainda hoje mesmo eu sigo viagem, eu vou me arrumar pra outras paragens. Aqui é bem bom e tem boa gente, mas eu tô querendo lugar diferente. E seja o que for e o que Deus quiser, eu vivo sozinho, não tenho mulher. A gente não sabe se acerta ou se erra, mas hoje despeço do Baixão de Serra. Eu nunca arrependo daquilo que faço, só peço pra Deus guiar os meus passos. Daqui eu não levo rancor de ninguém, se levo saudade eu deixo também. E saio daqui de fronte erguida e vou pra outras bandas tentar minha vida. Grande tristeza meu peito encerra, eu sinto deixar o Baixão de Serra. Mas tô decidido, assim é preciso, já tô bem criado, já tenho juízo. As moças daqui não gostam de mim, e sei que não sou tão feio assim. E tenho dinheiro, não sou gastador, e nem vagabundo, sou trabalhador. E nem soldado que parte pra guerra, eu tô despedindo do Baixão de Serra. E deixo pra todos abraço bem forte, não sei pra onde vou, pro sul ou pro norte. E eu mudo bem com qualquer pessoa, pra mim não tem ruim, tudo é gente boa. E nunca reparo na raça ou na cor, e fica aqui tudo na paz do Senhor. Nós tivemos aí o Palmeira cantando com Luizinho. Luizinho é do trio Luizinho, Limeira e Zezinha, tão tradicional. Mas certas vezes também ele fez uma formação com Palmeira. Gravaram bastante coisa, coisas bonitas, coisas do coração. E nós destacamos aqui da dupla Palmeira e Luizinho uma linda moda, Baixão de Serra. Rolando Boldrin com a Pomba do Mato, Ginegeno com Churrasco de Paixão. Rádio Brasil Central. Com todo da sua simplicidade. Jazão Abrão e o programa Goiás Caboclo. Estamos de volta. É o Goiás Caboclo no seu rádio. É a alma brasileira da nossa música. A dupla vai enchendo de alegria os caminhos do nosso Goiás Caboclo. Valderi e Misael, a poesia do Goiá. Reze por mim ao pôr do sol. 8h21. São 5 horas, vida minha, já vou indo. Alma de ouro que cuidou tanto de mim. Nova rota que preciso ir seguindo. Não sei ao certo se é começo, meio ou fim. Quando ouvir na tardezinha meu amado Curió, reze por mim, reze por mim. Reze por mim ao pôr do sol. Meu cisne branco lá no lago entre flores, vaga tranquilo sob a brisa matinal. Enquanto sopre em silêncio dois amores que se abraçam em um grande adeus final. Quando ouvir o curiando na estrada em Caracol, reze por mim, reze por mim. Com fé e calma, peça a Deus pra me ajudar. Por onde quer que eu esteja, a sua prece é o meu farol. Reze por mim, reze por mim, reze por mim, ao pôr do sol. Reze por mim, ao pôr do sol. Reze por mim, ao pôr do sol. Reze por mim, ao pôr do sol. Fiz tanta homenagem ao interior e ao trabalhador de alma gentil. Os versos que fiz, os colegas gravaram e se espalharam por este Brasil. E a saudade da minha terra tornou-se um hino na voz do meu povo. Porque quem deixou sua terra querida, embora alcançando sucessos na vida, não há quem não queira revê-la de novo. Quem

dor que eu sofro, ele sofre. Nós dois fomos desprezados. Morão, meu bom companheiro, você foi o mensageiro na história do meu passado. Eita moda boa, Morão da Despedida, Pardinho e Pardal, o Chico Rei Paraná entre serras e rios, Cláudio de Barros, Cinzas do Passado. E eu vou fazer aqui um pequeno intervalo, gente, o Carlão trabalhar um pouquinho. Carlão fica, eu só fico proseando, né, Carlão? Trabalha um bocadinho, porque daqui a pouco nós dois vamos voltar tocando mais moda nos rádios brasileiros. Música, informação, é Rádio Brasil Central. Estamos apresentando pela Brasil Central. Programa Goiás Caboclo. Comando Jason Abrão. Revirando o baú da saudade, eu vou voltando com Goiás Caboclo na passarela do seu Rádio Brasil. Obrigado pelo carinho da audiência. Um forte abraço a todos e a todas que nos acompanham em tudo quanto é canto deste Brasil. E eu quero abraçar os trabalhadores que mesmo domingo estão aí pelejando com a vida, né? Abraçar os feirantes, as feirantes, a todos os comerciantes que estão aí por esse Brasil afora, por esse Goiás Caboclo afora. Muito obrigado pelo carinho, povão. Obrigado, obrigado e obrigado a todos. Na sequência do Goiás Caboclo que não para de rodar moda, tá aí o Daniel cantando solo, né? Daniel às vezes canta com amigos e às vezes canta solo, como agora, né? Moda bonita quando o coração se apaixona. 8h53. Quando o coração da gente se apaixona, fica frágil, fácil de se entregar. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua, passa o tempo que passa. Quando o coração da gente se apaixona, fica frágil, fácil de se entregar. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua, passa o tempo que passa. Essa distância que nos separou aumentou ainda mais o meu amor. Teu beijo em meus sonhos vem me acordar. Ah, nada é proibido pra um sonhador. Vou caçar teus olhos seja onde for. Não importa quando mais vou te encontrar. Ah, o tempo transformou meu sonho em pesadelo. Mudou minha cara, vejo no espelho que esse amor me fez um homem sofredor. Amadureci de alma e coração. Mudou tanta coisa em mim de solidão. Só que não morreu ainda esse amor. Coração da gente se apaixona, fica frágil, fácil de se entregar. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua, passa o tempo que passa. Coração da gente se apaixona, fica frágil, fácil de se entregar. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua, passa o tempo que passa. Essa distância que nos separou aumentou ainda mais o meu amor. Teu beijo em meus sonhos vem me acordar. Ah, nada é proibido pra um sonhador. Vou caçar teus olhos seja onde for. Não importa quando mais vou te encontrar. Ah, o tempo transformou meu sonho em pesadelo. Mudou minha cara, vejo no espelho que esse amor me fez um homem sofredor. Amadureci de alma e coração. Mudou tanta coisa em mim de solidão.

outra vez eu fui um bom menino, dominado pelo seu fascínio. Fui no seu embalo e acabei em total embriaguez. Mais uma vez eu não dei ouvidos à razão, mergulhei de corpo e coração, e você mentiu mais uma vez. Mais uma vez fui me entregando sem saber, e fiquei chorando sem você, pago pela minha insensatez mais uma vez. Quando a gente ama de verdade, fica frágil sem querer. Basta um olhar e um sorriso, fica bobo e não vê que o coração corre perigo no encanto de um olhar bandido. Quando eu deveria ser mais eu sou sempre mais você. Mais uma vez dei ouvidos à razão, mergulhei de corpo e coração, e você mentiu mais uma vez. Mais uma vez fui me entregando sem saber, e fiquei chorando sem você, pago pela minha insensatez mais uma vez. Mais uma vez eu não dei ouvidos à razão, mergulhei de corpo e coração, e você mentiu mais uma vez. Mais uma vez fui me entregando sem saber, fiquei chorando sem você, pago pela minha insensatez mais uma vez. Nós tivemos aí o Sérgio Reis, mais uma vez. Leandro e Leonardo, Moça Bonita do Campo. O Daniel, Quando o Coração se Apaixona. Daqui a pouco tem mais moda no Goiás Caboclo Povão. Eu ia até o Cazaquistão atrás dela. Goianão 2023. A TBC tá dando um show de transmissão. E desta vez tem um dos clássicos de maior tradição do estado. Goiânia Esporte Clube, futebol é com você. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia. Goiânia e Atlético. TBC. E aí, quem leva essa? Domingo, 9:30 da manhã, já tem pré-jogo aqui. O melhor campeonato goiano da história é na Brasil Central e também no aplicativo TBC Flix, YouTube e nas rádios RBC AM e FM. Goiás Caboclo, simples como as coisas do sertão. Jason Abrão, um tocador de saudade. Jason Abrão, uma dose dupla de saudade. Retratando os puros sentimentos do sertanejo e da sertaneja, o Goiás Caboclo tá de volta com outra dose dupla de saudade, né? Outra dose dupla de saudade para agradecer o carinho desse povo maravilhoso do mundo simples do sertão do meu Brasil. Traduzindo toda a beleza da poesia, eu vou trazendo uma dupla que eu considero uma dupla injustiçada, né? Na década de 70, essa dupla apareceu, as pessoas falavam que a dupla estava imitando Juliano e Jardel, inclusive insinuando no nome, né? Mas não, é uma dupla que tinha uma característica própria, uma dupla muito competente, né? Mas infelizmente não fez tanto sucesso assim, apesar de ter tanta qualidade, né? Atendendo muitas pessoinhas deste imenso Brasil, eu vou trazendo nessa dose dupla de saudade Juliano e Janel. Julinho e Janel, insinuando um pouco de Juliano e Jardel, né? Julinho e Janel cantando em dose dupla de saudade do meu coração para o coração saudosista deste Brasil. A dose dupla para o Silvano de Lagoa Grande, lá nas Minas Gerais, o Bartolomeu Neto de Hidrolândia do Ceará, acompanhando nós pelas ondas curtas da Brasil Central, o Léo Andrade de Lagoa Branca no Rio Grande do Norte e o Luiz Paulo de Itanhandu nas Minas Gerais, aos pais e a toda a família sertaneja das Minas Gerais. Essa dose dupla de saudade de Julinho e Janel, do meu coração para o coração saudosista do Brasil, porque fui te conhecer. E adeus, Mariquita linda. Mariquita linda, vou tentar esquecer os bons momentos que contigo desfrutei. É como quem deixa a vida, vou te adeus na certeza de que longe dos teus sonhos morrerei. Adeus, linda flor silvestre, pedaço de bom caminho que perdi no jardim dos meus amores. És a mais linda das flores que plantei, não colhi. Ah! rumo ao meu jardim. Espere-me da casinha, doce ninho, ouvisores de um romance que tão cedo teve fim. É a tua indiferença que faz apagar a luz dos olhos meus antes de deixar a vida uma lágrima sentida. Deixo o meu último adeus. Já me contaram que te viram ontem à noite, de braços dados com outro no jardim. Passeando animados conversavam e só dizia que não gostava de mim. Eu francamente amarrei meu coração para não chorar quando a notícia recebi. Porque apesar de estar abandonado, juro por Deus eu gosto só de ti. Se já tens outro como todos me afirmam, eu sei, querido, eternamente vou sofrer. Juro por Deus, eu preferia ter morrido um dia antes de te conhecer. Juro por Deus, eu preferia ter morrido um dia antes de te conhecer. Francamente amarrei meu coração pra não chorar quando a notícia recebi. Porque apesar de estar abandonado, juro por Deus eu gosto só de ti. Se já tens outro como todos me afirmam, eu sei, querido, eternamente vou sofrer. Juro por Deus eu preferia ter morrido antes de te conhecer. Juro por Deus, eu preferia ter morrido um dia antes de te conhecer. Um dia antes de te conhecer. Um dia antes de te conhecer. Um dia antes de te conhecer. Um dia antes de te conhecer. Nós tivemos nessa dose dupla de saudade Julinho e Janel, Porque Fui Te Conhecer, e Adeus Mariquita Linda. E eu vou voltando daqui a pouquinho na companhia do Carlão, tocando moda, né, Carlão? Faça seu trabalho e me espere, porque eu volto já já tocando moda nos rádios do nosso imenso Goiás Caboclo. Rádio Brasil Central, comunicando para o mundo. Goiás Caboclo, simples como as coisas do sertão. Horas de saudade no seu rádio, programa Jason Abrão. Eu tô de volta com o Goiás Caboclo, abraçando mais uma vez aqui a companheirada que tá aí trabalhando com a gente. Na retaguarda técnica, o companheiro Davi Rodrigues, ao Carlinhos, ao Reinaldo, né? A moçada dos transmissores, bom dia para Joyce, para o Simval. Nos trabalhos técnicos do programa, tocando moda com o Jason Abrão, vai o companheiro Carlos José, o Carlão. E eu vou tocando moda, porque a música brasileira faz parte do Goiás Caboclo, né?

no seu rádio, nós somos bem recebidos e ficamos felizes por isso, né? Você nos receber. Eu quero, na sequência do nosso Goiás Caboclo, mandar aqui um forte abraço também a todos lá do assentamento Santa Marta. São centenas de pessoas, né, assentadas. E abraçando esse pessoal, eu abraço os assentados em tudo quanto é canto deste Brasil, né? O assentado é diferente do sem terra, né? Sem terra somos todos nós que não temos terra, né? E o assentado é um brasileiro que espera um pedacinho de terra para plantar e viver, né? Tomara que você receba seu quinhão e vai plantar e vai viver, né? Vai aumentar a família aí no seu quinhão, tá bom? A bênção, sertão querido. A bênção, mundo velho caipira. A bênção, Goiás caboclo. Eu quero trazer aqui a Carmen Silva, essa cantadora tão querida, tão amada, Carminha, né? Não existe mais entre nós, tá aí cantando na Orquestra do Infinito. E ela traz aqui uma doce recordação, uma poesia do Zé Fortuna, imortal poesia do Zé Fortuna, Retalhos de Amor. 9:27. Pranto que alguém a chorar jogou fora, um rastinho na areia da estrada a indicar que o amor foi embora. Duas letras gravadas no tronco de uma linda paineira em flor. São meu senhor, são retalhos de amor. Desbotada pelo tempo que tudo consome, um poema que traz num cantinho iniciais pequeninas de um nome, no jardim onde nós nos amamos, numa vila qualquer do interior. São meu senhor, são retalhos de amor. Acompanha nossos passos na estrada da vida, uma frase de amor que ouvimos numa triste e cruel despedida, a lembrança de um beijo perdido no imenso oceano de dor. São meu senhor, são retalhos de amor. Nós tivemos Carmen Silva com Retalhos de Amor. Gente amada, gente querida de todo o Brasil, nós vamos finalizando mais uma audição do nosso Goiás Caboclo, para voltar no próximo domingo, querendo Deus, ou voltar amanhã. Nós vamos nos encontrar amanhã nas manhãzinhas Brasil Central, né, no nosso Brasil Sertanejo. Obrigado, Carlão. Obrigado a todos e a todas que participaram, trabalharam. E obrigado a você que nos assuntou em tudo quanto é cantinho deste Brasil. CYH 753 1270. 11.815 kHz. Onda curta. Eu ia até o casaquistão atrás dela.